Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas, vamos para mais um DK Drops de notícias para falar de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, dessa vez contra o líder Botafogo, fora de casa, né? O Mancini resolveu voltar com o time que estava em certo nível dando certo, né? Vencemos o Inter e o Fortaleza, então voltou com esse time que aparentemente foi dado como time titular, para ver se voltava, né, a boa forma, né, pelo menos do ponto de vista de organização tática e tudo. E na realidade, nossa alegria não durou nem 3 minutos, né, com 2 minutos e pouco, numa jogada típica que vem sendo bem característica desse nosso time, que são falhas de marcações e falhas defensivas. O jogador do Botafogo toca, a bola pega no pé do Felipe Azevedo, vai para a linha de fundo. Aparentemente, é uma situação treinada ali, né? Que o Avelar vai para a área para ajudar no cabeceio. O Azevedo, ou de um lado, ou o Everaldo do outro, vai para a linha de fundo para evitar que o lateral cruze. Azevedo ficou a 4 metros do jogador do Botafogo, que conseguiu cruzar sem nenhuma dificuldade. E o jogador do Botafogo conseguiu entrar na nossa área tranquilamente. O Lucas Cal deixou ele sozinho e o Lucas Cal voltou à velha forma do Lucas Cal de ser, 1-0 para o Botafogo. E aí, até ao final do jogo, né, o Danilo Avelar falou uma coisa que é muito muito verdade, assim. Quando você vai para uma proposta de jogo que são duas linhas baixas, né, que foi o que o Avelar falou, e você toma e duas linhas baixas, significa basicamente você vai deixar o Botafogo vivo, vai tentar se defender da melhor maneira possível e buscar um contra-ataque, alguma coisa assim. E você toma um gol com 2 minutos, acaba com o seu esquema, né? E o América não soube como lidar com isso. A gente não tivemos pouquíssimo ou zero criativo, não tivemos nenhuma chance clara de gol. O que mais próximo que teve disso foi uma finalização do Renato Marques, que o juiz inclusive marcou impedimento. Não sei se estava ou não, mas fato é foi que ele perdeu um gol dentro da área e viramos para o primeiro tempo perdendo de 1 a 0, né? No segundo tempo voltamos com o mesmo esquema, Mancini não fez nenhuma alteração. E o que me incomodou mais não foi nem só a derrota, né? O que me incomodou mais foi a sensação de completa entrega, resignação, aceitação do resultado, né? O time não brigou, né? Se a gente não ganha na técnica, a gente tem que ganhar na vontade, cara. E os caras estão perdendo na técnica, estão perdendo na vontade, estão perdendo a vergonha na cara também, porque atuando de uma maneira completamente alheia ao que está acontecendo, né? O Mancini tentou fazer algumas alterações, mas tirou o Renato Marques e colocou o Boi Bandido. Tentou fazer alguma coisa, mas nada que surtiu minimamente efeito. Os caras não estavam correndo. Aí o Botafogo, num lance assim estúpido da nossa defesa, deu um toque no meio de campo, o atacante deles desviou e o outro atacante deles pegou a bola sozinho, sozinho, sozinho, sozinho na frente da nossa área. Incrível a falha de marcação ali, principalmente do Anderson, né? Wanderson. Deixou o jogador deles incrivelmente. Eu nunca vi uma coisa dessa assim. Parecia um jogo de time de série C ou série D, porque é incrível você deixar um jogador tão livre assim, receber a bola na cara a cara com o nosso goleiro Pazinato, né? Aí depois disso, aí que o time ficou entregue mesmo, tiveram situações ridículas, como por exemplo, Danilo Avelar ficar de costas lá para um passe, umas desatenções horrorosas. Mancini volta com o Juninho, volta com o Alê, enfim, aí deu no que deu, né? Acho que o que fica de pior nesse jogo não é nem a derrota, porque o Botafogo era o líder, apesar de eu achar que o Botafogo não é lá um time dessas coisas todas, não. É um time organizado, bem treinado, um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo com esse treinador português deles. Mas não é um time absurdamente bom. O América que entrou completamente entregue. A América não brigou. A América não tentou equilibrar o jogo na vontade. A gente foi completamente mal nessa partida aí, no sentido técnico, vontade, tudo, tudo. Foi horrível a situação. E mantém aquele mesmo discurso que tem que recuperar, nós vamos sair dessa, aquela coisa toda que acho que tem, essas entrevistas já não estão servindo para nada, né? A gente quer ver na prática as coisas se resolvendo. Porque o que aparenta é que o time já aceitou o rebaixamento com 8, 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. O que parece é isso, né? E agora a gente tem uma semana pra lá de dura. Enfrentamos o Internacional na quarta-feira pela Copa do Brasil, mesmo com resultado de 2-0 positivo, sei lá se vai dar. E depois o Corinthians, que venceu ninguém mais, ninguém menos que o Fluminense por 2-0 na Arena Corinthians. Então vem com um certo embalo. É isso, nossa realidade é essa, né? Nem sei muito o que dizer do que esperar, porque eu acho que quem tem que mostrar agora são os atletas dentro de campo, porque é a única coisa que não está acontecendo, né? Os atletas não estão mostrando o que querem, não estão mostrando técnica, não estão mostrando vontade, não estão mostrando organização, nada. Esse jogo contra o Botafogo foi um jogo assim, de um time que parece que já aceitou sua condição de rebaixado. Bom, então é isso. Vamos ver o que vai dar ali ao longo da semana. O que vai ser. Espero que uma semana melhor, mas tá difícil do americano acreditar, né? Beleza, pessoal. É isso. Se vocês acham que vale a pena, compartilhe o conteúdo com mais americanos para a gente chegar a mais gente. Para nossa voz ser mais ouvida aí. Beleza? Um abraço e até a próxima.